Não pense que é fraude, não tente interligar. Tem que ficar em choque, que chocante é te falar. Aqui na buzina.